Não, estamos precisando terminar aquelas músicas lá. Já aproveita e volta pouco, só para uma semana para as músicas. Chama aí, como é que rapaziada? A visão chegou, mas olha o coletivo aí, ó. Ixi, mano, tá muito lotado esse mano. Tá cheio mesmo, mas vamos aí, tu vai e acelera. Vamos pô. Qual o caminho? Avante, pô. É isso mesmo. A coletiva tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. A coletiva tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. O coletivo passa por vários pontos, paradas, ruas, estradas, avenidas de diversas quebradas. Sem limite de vaga, nem tarifa de embarque tem. Quem tá de passeio tem, quem tá de passagem. Nós estamos a trabalho, onde espalhamos mensagens boas e sã consciência nos extremos da cidade. Grande, tão grande quanto o sonho de várias pessoas. De ter um carro, uma casa, emprego bom, vida boa. Diversidade de coisas que acontecem, rotina de vida intensa. Trabalho pra sustentar sua família e seguir firme na trilha, articular novos planos. Poder sonhar com algo novo e assim chegar bem mais longe. Andar caminhos por onde levam meu povo avante. Olhar pra frente e ver bem mais além que o horizonte. Trilhar caminhos distantes com pensamento pra frente. Quem quer somar só chegar, pode colar com a gente. A coletiva tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. É o coletivo tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. Quantos do tipo José, conterrâneo da Bahia, veio morar em São Paulo a fim de mudar de vida. Seu sonho, encontrar uma cidade linda com estrutura e condições para abrigar a família. Rodoviária, Tietê, quanto sonho, desembarque, ônibus cheio de gente, gente que quer uma prata. São Paulo. Cidade linda e marginalizada, contra o cinza da parede e o grafite atar. Cidade grande, tão grande que se tornou um monstro. Quem não buscar avançar, não ganhará nenhum ponto, tem que suar. Um garra e perseverança, quem se não tiver gingado, difícil é ter mudança. É o coletivo tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. É o coletivo tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. Já dei o sinal, pois o meu lugar já tá reservado. A que vim pra somar com o coletivo pesado que segue. Inovando na andança, cada ponto na city levando a esperança de que ainda é tempo pra mudar. Nessa viagem você pode embarcar. Pegue seu assento e vamos lá com a gente, mas vê se não ramela. Vem na humilde sem querer escalar pra tá na janela. É o coletivo tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. É o coletivo tá cheio, mas pode chegar. Tipo coração de mãe, sempre tem um lugar. Desenvolvendo as ações, proposta avante avançar. Sobrenome e trabalho, disposição pra suar. O coletivo tá cheio. Pode chegar. O coletivo tá cheio. Pode chegar. Pode chegar. Avante coletivo. Avante coletivo. Pode chegar.